sangue escorrendo no chão. Não é apenas sangue, é lição. E cada lágrima de dor me fez ter a decisão de acreditar no que sou, respeitar de onde venho, pedir pelo amanhã, agradecer ao que tenho. Nosso caminho é tão louco, várias almas que foram desse plano por pouco. E outros que nem deixam pensar, entender, porque é tudo como tem que ser, sem poder evitar, sem poder reagir, ou talvez levantar e a cabeça erguer. Cada momento que passa fortalece minha alma, e quando a saudade aperta eu sempre peço calma. Oh, mantendo a fé que tenho, Senhor, abençoando os meus passos sempre aonde eu for. O que eu mais amo tá dentro do coração, meus amigos, famílias, que foram, os que vão. E a cada dia que passa me sinto mais vulnerável. O homem quer ser amado, mas não quer ser amável. O mundo é freguês do tráfico, a droga é implacável. E a tua fé inabalável já foi há horas pro saco. É o as do baralho, é o x da questão. Quem não tem cão, caça com gato. Quem perde no braço, vai noitão. Virou moda, traição, a covardia é ingratidão. De grão em grão, humildemente se desperdiça um prato de feijão. Jão, cabeça na lua e pé no chão. As putas que tu banca não te ama, elas te trairão. Cada gota de sangue no chão, uma lágrima derramada de quem gozou, de quem sofreu, de quem matou e morreu por nada. Mais um corpo na vala, porque as tretas não dão bala. Não adianta tomar doce, porque as ruas tão amargas. A vida, meu camarada, não é a porra de um filme. Eles não tão de brincadeira, não é o creme, é o crime.